Minha alegria tá em tudo que eu faço. Eu não vacilo, eu conheço o meu espaço. Pra você que chegou agora e nunca me viu, eu represento o rap gospel no Brasil. Minha história não é diferente da maioria. Nasci, cresci, vivi na periferia. Desde pequeno ouvindo música de preto, o funk, samba, rock, o som que vem do gueto. Corre na veia, negritude adquirida, como tudo mais que eu aprendi na vida. No decorrer da caminhada algo mudou, a paz e a salvação me alcançou. Por isso hoje nossa festa é mais legal. Quem não acredita, duvida, passa mal. Chega mais pra sentir algo diferente. Jesus Cristo vai mudar a sua mente. Dia de festa, dia de festa, dia de festa. Hoje é dia de festa. Dia de festa, dia de festa, dia de festa. Hoje é dia de festa. É, fica ligado, hoje é dia de festa. Na terra, no céu, então vamos nessa. O pecador hoje se arrependeu, e o perdão de Deus ele recebeu. Por isso a gente canta, por isso a gente dança. Novo, velho, homem, mulher, criança. Se liga aqui, não tem televisão. O Big Brother não é a solução. Eu quero ser amigo do Messias. Eu quero andar com ele todo dia. Lado a lado no caminho do bem. Sempre em frente, rumo a Jerusalém. Sem desistir, sem desanimar. Deus é bom e ele vai te ajudar. Por onde eu for, ele vai estar comigo. Muito prazer, pode me chamar de convertido. Dia de festa, dia de festa, dia de festa. Hoje é dia de festa. Dia de festa, dia de festa, dia de festa. Hoje é dia de festa. A batida do som traz a boa notícia. Chega aí, vem fazer parte da lista. Colocar o seu nome no livro da vida. Conhecer sua nova família. A fita é a seguinte, aqui não tem caô. Jesus te faz mais que vencedor. Tem que ter fé no sobrenatural. Apesar de tudo, o amor vence o mal. Deus é bom, negou, é só acreditar. E se você gostou, então pode chegar. Você tá em casa, então fica à vontade. Tome posse da sua liberdade. O mal de novo perdeu de goleada. Eu tô feliz, não quero saber de nada. Dia de festa, vamos tirar um barato. Jesus é o poder, pode crer, fim de papo. Dia de festa, é.